os americanos pra fazer um filme de guerra. Aqui no Brasil, aí dentro da favela. E não precisa de efeito especial, não. Nem de dublê pro seu ator principal. Aí, nem se preocupa em trazer seu diretor. Os mano aqui representa muito bem o seu papel, moro? Nem precisa de texto, que o nosso já tá feito. Bem do jeito que você gosta, cheio de defeito. Só morre gente inocente, a maioria é preto. Primeira sessão, aqui começa logo cedo. A censura é livre, qualquer um pode assistir. A entrada é franca, traz seu filho pra aplaudir. Porque o filme é muito louco, mano, não duvide. Se fã vai até ganhar mais Oscar do que o Titanic. Os ladrões vai ganhar prêmio de melhor ator. A direção é por conta da banca do terror. O sangue aqui é natural, esquece a maquiagem. Nem precisa trazer nada na sua bagagem. Cê vai ficar impressionado com o que vai ver. Esquece tudo que cê viu passando na TV. É sangue do começo ao fim, tudo original. Uma produção pra americano ver e paga pau. Ator e atriz trabalhando pra você de graça. Sem comer, sem beber, sem dormir, saca. Trilha sonora é bem definida. É tiro, é grito, é sirene de polícia. Longa metragem de guerra e de terror. Coisa assim, nem lá em Hollywood, moro? Vou convidar os americanos pra fazer um filme de guerra. Aqui no Brasil, aí dentro da favela. Cê vai ficar impressionado com o que vai ver. Esquece tudo que cê viu passando na TV. Vou convidar os americanos pra fazer um filme de guerra. Aqui no Brasil, aí dentro da favela. Cê vai ficar impressionado com o que vai ver. Esquece tudo que cê viu passando na TV. Um, dois, silêncio do estúdio gravando. Brasil periferia, segunda parte. Longa metragem de terror, segundo homem. Vamos lá, é só representar tudo no seu nome. Gravando, um, dois. O cenário é o melhor que cê pode encontrar. Passa um pano aí, tem tudo que cê precisar. Ator mirim ali brincando de soldado. Tem até imagem de soldado sendo torturado. Vê bem aonde você pisa e toma cuidado. Cê pode tá com os pés em cima de um campo minado. Os inimigos, difícil saber quem é quem. Vacilou nesse filme, cê vira refém. Já escolhemos até o nome, vê se você gosta. Periferia segue sangrando, e aí não é foda? É americano, aqui tem que ter responsa e atitude se quiser sobreviver. Enquanto a guerra do Vietnã acabou, aqui não teve pausa, aqui nunca parou. Soldado aqui morre no campo de concentração, sem assistência médica, nenhuma atenção. Morre doente com o vírus da guerra, e aqui no Brasil se chama álcool, miséria, falta de dinheiro, preconceito e droga. Noia, polícia, pilantra e revolta. O resultado de um dia de batalha você vê no Jornal Nacional, no canal de TV. Cadê o câmera? Filma ali pro mundo ver. Esses soldados representam o MST. Um pesadelo pro Fernando Henrique, presidente. Ganhou mais 4 anos pra matar muito mais gente. Aqui soldado não carrega símbolo na farda. A bandeira do Brasil não vai ser hasteada. Americano, leva isso lá pra Hollywood. Mostra pra eles que aqui, mano, ninguém se ilude. Realidade por aqui é violenta e dura. Situação me obriga a andar com cano na cintura. Falou, gringo. Aí, vai na fé, moro, mano?